Garrincha, a alegria do povo. E o Pelé? Bom, o Pelé é o rei Pelé. Até hoje, lutador de esporte. Mas tivemos outros grandes jogadores de futebol, não tão famosos como Pelé. Mané Garrincha, por exemplo, que jogou com Pelé na seleção brasileira. Ele era um gênio no campo. Com Garrincha e Pelé juntos, o Brasil nunca perdeu.